Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio ou então pro chão. Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio ou então pro chão. Cada escolha que faço é uma linha que traço, e eu tenho que ter a cautela de um tatuador. Certeza em cada passo, conquisto meu espaço, trabalhando pra não ser apenas um sonhador. Senhor, não tô aqui em vão, luto pra vencer. Não é questão de se achar, não. É questão de saber do nosso potencial, do que a gente é capaz. Mesmo que seja difícil, nossa persistência faz o impossível incrível. Olha pra esses meninos que varavam as madrugadas lá na quadra de basquete. Tempo inesquecível, sempre me pego sorrindo quando lembro. Na pista as primeiras rodas de rap sem estresse, contas pra pagar e problemas pra resolver. Naquele tempo era mais fácil de se viver. E agora é correria 24 horas por dia, das 7 da matina às 4 da madrugada. Meu tempo é precioso, bem mais do que cê pensa. Minha hora vale mais do que apenas 2,50, que é oferecido pelo mínimo salário. Seria hilário se não fosse triste, por isso acredite naquilo que você faz. Passar de coração mais, buscando sempre mais. Não é fácil vencer, difícil vai ser, mas se cê fez por merecer, suas conquistas vão dizer. Pode crer. Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio ou então pro chão. Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio. O que altera a previsão? Não é espera, é atitude, irmão. A terra em guerra, vem em terra, quem se ilude? Meu destino está traçado, programado num rascunho. A cada escolha que faço altera o traço com o próprio punho. Rotina cansa, falha, frustra, o mundo assusta. Cê quer paz, mas me diga quanto ela custa. Se o valor não é em reais, são ironias, né? Pois cão que ladra não morde, quem muito teme é porque faz. Então não arrisca a própria sorte, comprei briga pelo certo. Um dia dei minha cara tapa, o olho pisca, homem fraqueja. Lealdade vira nada em oração. Peço discernimento, a coisa certa. A vida não é dinheiro, troco, não mesmo a moeda. A queda pra quem derruba com injustiça sempre vem. A culpa é um sentimento pra qual cura não se tem. Priorize, haja certo, seja esperto, sem deslize. Visualize e organize suas chances pra vencer. Valorize, focalize, assuma o que deve ser feito com respeito e não sujeito ao que possa lhe corromper. Obstáculo, calculo, supero, não me atrapalha. Quem é guerreiro, parceiro primeiro, eu creio, vence batalha. É difícil, eu sei, pelo caminho já errei. Tentei, chorei, lutei, perdi, ganhei. Mas objetivo tenho, então mantenho o meu empenho. Desempenho é consequência. Nunca fui bom nos desenhos, mas letras são minha essência. Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio ou então pro chão. Sonhe, não desista de seguir. Somente assim você vai conseguir suas escolhas que te levarão pro alto do pódio ou então pro chão. Irmão, a realidade sempre cobra. Na sua mão, querer ou não viver de sobra. Ou cê cava a cova, ou cê cai na vala. Por quê? Hoje os destinos são traçados pelas balas. Vixe, nem me fala. Só nego dando pala. Mas quando cê pergunta o que é, já se cala. Mas cê sabe o que é. Dinheiro e mulher se perde nas ilusão. Nossa, falta de fé. Mas não é. Vão falar que não, só pra somar. Mas é, mas vão, mas é, mas vão, mas é, mas vão. Então, tá. Se chegar, vai sair. Se pisar, vai cair. Se falar, vão negar. Só não vão decidir. O seu bem, você quem faz o seu caminho de luz. Sua doutrina de vida é você mesmo quem conduz. Faça jus. É você, é quem vai decidir. Escolher é início pra se construir. Só não vai se omitir. Obstáculos vão vir. Um dia Jesus chorou pra hoje você sorrir. É isso aí. Entendeu? Essa mensagem vai ser dada. Isso aqui foi nossa escolha e não foi manipulada por ninguém. Ninguém. Pois bem, então que assim seja. Se você quer ver mudança, então que essa mudança seja alguém melhor. Um só. Nós se tromba pela rua. É você quem decide. A escolha é só sua.